companhia preciosa do amor, o velho amor. Roupa leve, colorida, como a aura do amor, o novo amor. A atmosfera limpa, como essência do amor, o puro amor. Sol dourado que eu conheço quando estou apaixonado. O universo vai se abrir sob o efeito de um olhar em cada espaço. Morreu na areia, em cada estrela alva que nasceu, em cada ave que voou, do céu à lua, especialmente pra nós, a noite feita pra sonhar. Essência do amor, o puro amor. E um pôr de sol dourado que eu conheço quando estou apaixonado. Seu